Participa das reuniões da Web Rádio Fora do Eixo. Toda quinta-feira, às 7 horas, na Sala Observatório Fora do Eixo. Sala Audiovisual do IRC.